rap é minha sina, talvez por ironia. Com os olhos sempre atentos, julgado eu me sentia. Lembrando com ternura da minha infância. Não tinha maldade, contava com a esperança. Criança virou homem, não tem esconde-esconde. Agora é só revólver e com truca de monte. Sentido, motivo pra me manter bem vivo na minha trajetória. Confuso e decidido, a positividade e a negatividade. Partindo de uma mente bandida de verdade. Dinheiro e o caixa, explosão e fumaça. Os pretos tudo alegre, prosperando a quebrada. A vida e a morte, a fé e não a sorte. Pra dar o meu espinote na loucura dos corre. A cruz e a espada, o sangue espirrava. No fio da navalha, só vidas dizimadas. A cobra, os dentes, ilusão de serpente. Mordida na maçã, pecado incoerente. O preto, o branco, preconceito e espanto. Os negros escravizados, chicote e muito pranto. O rap e a rima, ideia de disciplina. Zé Pulvio quando escuta, critica e discrimina. O amor e o ódio dissipado nos olhos. É como se o gelo resistisse ao quente óleo. Mancada na favela, a morte talvez na certa. Vida baratinada e arribada às pressas. O anjo, diabo, o mal é derrotado. O bem prevalecendo e levantando os fracos. Me chamam de louco, eu sei que sou. Mas sou um louco consciente, não preciso usar a droga pra fazer a minha mente pra falar. Aqui no microfone tem que ter disposição. Identificados mandando a realidade pros irmãos. O povo precisa da alegria, informação e diversão. E não de humilhação. Em cada quebrada cada um faz seu papel. Interpreta o personagem como de sabotagem. O rap não é viagem. Tem muita gente que dizem que o rap é coisa de ladrão imaginal. É um povo sem cultura. O rap é nossa postura. Quem tem boca fala o que quer. Também escuta o que não quer. Fala o que quiser. Bando de Zé Mané. Aqui só os loucos ficam de pé. Vasco da Gama é minha área. Foi aonde eu cresci. Eu mando um alô pro Ataca MC. O rap é som do preto e dos favelados. E quando saltar o som, meus playboy fica parado. O rap, a rima, o break, a dança. O skate, o skatista, o pintor. Que a dica edificada é nós na fita. É nós na fita, casa amarela. O rap, a rima, o break, a dança. O skate, o skatista, o pintor. Que a dica edificada é nós na fita. É nós na representação. O ladrão, a vítima, a polícia, a propina. O menino e a menina, a casa e o pedreiro. A droga e o lombreiro, o lixo e o lixeiro. O esporte e o fio, o DJs com vinil. Cachorro, garanhão, rã, cachorro no cio. Relógio e ponteiro, o Brasil e o povo brasileiro. A rosa e o cheiro, revólver e a bala. O peso dentro da cela, repórter e a novela. Cadeado e segurança, na Globo todo ano passa criança, a esperança. A rima, o rimador, nesse mundo tem muito sofredor. O pecado e o pecador, Jesus. O rap, a rima, o break, a dança. O skate, o skatista, o pintor. E a dica edificada é nós na fita. É nós na fita, casa amarela. O rap, a rima, o break, a dança. O skate, o skatista, o pintor. E a dica edificada é nós na fita. É nós na representação. O rap, a rima, o break, a dança. O skate, o skatista, o pintor. E a dica edificada. O padre e a igreja não batem cerveja. Nas bancas de jornal, tem revista Veja. Charme as meninas na água da praia ou na piscina. A fome e a miséria, novela, aquarela. Poeta, romantismo, igreja e o sino. A Barbie com menina, a bola com menino. Computador, internet, faxineira, marinete. O livro e a informação, alimento bem popular. O pão, a escuridão, a luz. Caminho pra salvação, só Jesus. A morte ou a vida, escolha sabiamente com qual você fica. Mentira e a verdade, Pernambuco é meu lugar. Recife é nossa. O rap, a rima, o break, a dança. O skate, está o pintor. E a dica edificada é nós na fita. É nós na fita, casa amarela. O rap, a rima, o break, a dança. O skate, está o pintor. E a dica edificada é nós na fita. É nós na representação. O rap, a rima, o break, a dança. O skate, está o pintor. E a dica edificada é nós na fita. É nós na representação. Casa amarela.